Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. E assopre os seus cartuchos, este é o Nerdrops de Games número 7. Aqui é o Vivacqua e... O que não se faz por uma garota, se passa por 8 mundos, se procura em todos os castelos para resgatar uma bela princesa. Aqui é a Kel e eu sempre jogo de sniper. E aí, galera, aqui é a Ira Croft e descobri que era gamer numa assistência técnica. Nossa! Quem ouviu o cast sabe do que eu tô falando, né? Aqui o Codor já via namorada, não é game. Aqui comigo, diretamente do Action Nerd, está a querida, uma das maiores comentaristas podcastais, uma presença ativa, a amiga íntima de Guilherme Berega, a Kel. Oi. E, por sinal, de volta, atendendo a pedidos, depois de ir numa sidequest sozinha, Ira Croft. Aê, galera, tô aqui de volta com vocês. Obrigada pelos comentários, pelos pedidos e vamos nessa. O tema do Game Talk de hoje é garota gamer, por isso eu trouxe duas gamers. É, eles queriam gravar, ó, The Gamer, só elas, né? Opa, eles, né? Opa. Que absurdo! Eu tô indignado, vamos pra leitura de e-mails. Esse menino só joga videogame, vai pegar a correspondência, moleque. Chegamos na leitura de e-mail do sétimo, olha quem diria, sétimo programa Nerdrops de Games. Aqui comigo está o Kodoji. Eu não podia deixar de ser diferente, né? Pois é, e vamos para a leitura de e-mails e recadinhos, né? Bom, eu sei que o pessoal gostou, o pessoal pediu, falou que é extenso, mas é legal. Mas a gente vai hoje dar uma corrida porque tem e-mails longos, porém importantes. E semana que vem voltamos com a programação normal nos e-mails, com abraços pixelados e tal. Se você realmente quer um abraço pixelado, pede nos e-mails, porque a maioria venceu, né? Nós pedimos para vocês opinarem sobre a leitura de e-mail, se tava longo, o que precisa acrescentar, o que falta. E, bom, vocês pediram, querem que continue os abraços pixelados, querem que continue no começo. O pessoal que pede o abraço pixelado diz que se sente lisonjeado e gosta de ouvir, então mais pessoas têm que pedir, né? Eu acho que assim, Vivacqua, o momento pixelado, acho que é o momento em que o pessoal mais se sente próximo da gente, que é o momento em que a gente tá dando aquele abraço pixelado pros ouvintes do Nerdrop. Então é um contato muito legal, pessoal, então acho que é por isso que o pessoal gosta, né? Quem não gosta, infelizmente a gente vai continuar com isso, porque... Mas se a gente encontrar ao vivo, a gente dá abraço pixelado também, né? Ah, sim, com certeza. E mesmo quem não gosta, ganha abraço pixelado. E um aperto na bunda. Se você quiser abraço pixelado, peça. Valeu, quero um abraço pixelado. Se quiser mandar pra algum amigo seu que escuta e você quer surpreendê-lo, ou uma amiga sua, que agora nós já descobrimos nesse cast que existem garotas que gostam de videogame, né? Pois é, pois é. E vamos para os recadinhos, né? Não, sem musiquinha hoje, porque tem que ser rápido. A promoção Natal da Força no Nerdrops, mais uma vez, junto com um dos maiores assaltadores de minha carteira, que é a Taverna do Ogro Encantado. Cara, as promoções da Taverna do Ogro Encantado no final de ano estão fazendo. É assim, eu faço o carrinho, salvo o carrinho, eu volto lá no dia seguinte, tem 3 itens esgotados. Eu tenho que fazer o negócio com cartão de crédito na mão já. Porque eu tô me lascando isso porque o Oliver falou que eu não conheço a loja física, porque eu só conheci o stand e o site. Eu já falei, ó, peguei todo o dinheiro que ia gastar esse mês, guardei pra eu ir no... Quando eu for na Campus Party, eu vou dar uma passada na loja e vou gastar uma grana lascada lá. Eita coisa, o dinheiro do servidor vai todo na taverna do... Vai todo. Os operários que eu contratei pra editar o cast aqui, já era. O link do post com as instruções está aí no post, né? E você sabe, é o básico, básico do básico. Você tem que seguir o arroba Taverna Ogro e seguir o arroba Nerdrops. Por favor, siga o arroba Nerdrops por causa do próximo recado, inclusive. Eu acho que é o seguinte, Vival, o pessoal não entendeu como é que funciona a promoção e aí a gente tem fazer o que, Vivaco? A gente teve que mudar o modo da promoção. Vocês fiquem de olho no Twitter do Nerdrops. É o mesmo, né? O arroba Nerdrops. Porque vai ter aí a novidade sobre o... sobre a promoção do Goomba, né? Que é um Goomba muito bonitinho. E não é só essa, né? O mês de dezembro todo vai ser pautado com promoções. E pra gente, à medida que a gente vai recebendo os itens das promoções, que a gente vai poder ir sorteando. Então, você tem que ficar ligado no Nerdrops. Porque se a gente receber mais de que o número de casts, a gente não vai deixar de sortear, né? Isso é meio óbvio. Então a gente prefere, se por exemplo, numa semana a gente conseguir sortear dois itens, vamos sortear pelo Twitter do Nerdrops. E vai ser pro Twitter do Nerdrops. Fiquem ligados que agora suas chances, se você já segue o Twitter e baixa o cast por RSS, suas chances estão aí. Você vai ficar sabendo na hora que a promoção estiver acontecendo. E o tema do Game Talk semana que vem é, e a gente vai abordar mais uma vez, é o E Agora Nintendo. Pois é, as previsões do ano de 2011. O que que vai acontecer com a Nintendo? E vamos ver se a gente traz o nosso time de ouro com armadura de prata e armas mágicas para enfrentar esse tema. Já sabe, para mandar suas teorias da conspiração sobre o que acontecerá com a Nintendo, é só mandar para nerdrops.games@gmail.com. Como e é muito bom ser ouvido no Nerdrops, né, Vivaca? Porque nós temos mais uma promoção. Mais uma. Dessa vez, olha, o pessoal não pode dar ponto sem nó, viu? Pois é, só por alto. Essa promoção que acabou de chegar, como eu acabei de falar no, na história do Goomba, nós vamos sortear um relógio oficial do Super Mario Sunshine, edição de colecionador. As fotos estão aí no post, mas só ganha quem tiver atrás. Então, se você é um colecionador e tá com preguiça de escrever e-mail, tá com preguiça de mandar as regras da participação, basta seguir o Twitter do Nerdrops. Você vai poder checar e responder no seu celular, você vai poder checar e responder na sua casa, no trabalho, que Twitter quase nenhum lugar é bloqueado. Você vai poder dar um jeito de conseguir ter acesso a essa promoção. Não vai precisar estar ouvindo, mas você vai precisar estar seguindo o Nerdrops, arroba Nerdrops. E tem ainda o processo de seleção para você ser o Pixel Drop do Nerdrop de Game, que ainda tá valendo, viu, galera? A gente decidiu estender o processo de seleção para o pessoal mandar o áudio aí, lendo uma notícia, sem música de fundo, sem trilha, só a voz, pra gente ver como é que é o áudio da pessoa, pra gente ver como é que é, como que a pessoa comenta sobre a notícia. Enfim, pessoal, sejam criativos, mas lembrando que não pode ter trilha no áudio, pessoal. É só vocês e a notícia, tá bom? Nós estamos precisando não só de membros participantes do podcast, mas, só pra avisar, pessoas que ajudem a montagem da pauta, quem souber alguma coisa de edição, quem souber alguma coisa de arte, pode mandar. Nós já recebemos bastante e-mail. Nós estamos ouvindo os áudios e ainda respondendo. Você que mandou um e-mail pra participar do Nerdrops, fazer parte da nossa equipe de games, não fique aflito porque você não foi mencionado nem convidado. No final de ano, a gente nunca sabe como é que vai ser, as notícias ficam frias, talvez seja mais game talk do que notícias. Fiquem ligados que nós entraremos em contato com vocês. Se for o caso, a gente bate um papo por Skype só pra ver como é que vocês estão e tal, mas fiquem ligados. Se você tá ouvindo esse cast quarta-feira e mandou o áudio até o final da semana, você vai ser respondido por e-mail, tá? E quem mandar logo depois também vai ser ouvido. Sem pressa, galera, porque a gente quer fazer direito, porque a gente quer fazer direitinho pra vocês. Chegamos agora na leitura de e-mails, e o primeiro e-mail vem do Bruno Petones, e assim, eu tô bem emocionado de ter alguém do garbo, elegância e partitura, vou falar assim. Partitura. Acabei de colocar partitura como um adjetivo. Adjetivo. Porque o cara é acima da letra da música, o cara é partitura, tem letra e acorde musical. Olá, galera do Nerdrops, sou o Bruno Petones, físico e produtor musical, 27 anos, São Paulo, SP. Caramba, cara, ele é o Sheldon, produtor de música, cara, tem noção disso? Pois é. Infelizmente, eu gostaria de ter contribuído para o Game Talk sobre trilhas sonoras de games, mas final de ano é complicado, e não tive tempo para mandar os meus pitacos, porém agora, depois de escutá-lo, gostaria de dar alguns comentários. Eu fui o produtor musical dos Planetários de São Paulo durante 2 anos. Eu era responsável pelas trilhas sonoras das sessões apresentadas lá. Quando eu montava trilha, minhas maiores inspirações eram trilhas de filme e trilhas de games, e cheguei a usar algumas trilhas de games para sessões de lá. Trilhas sonoras são fundamentais para quando você quer construir uma narrativa, seja um filme, uma sessão de planetário ou até mesmo um game. Pô, ele botou o game depois da sessão de planetário. Que raiva. Petones, estou com raiva de você. Mas olha só, sabe uma música que eu tenho certeza que ele botou no planetário? Qual? Essa música aqui. Pô. Com Com certeza essa música ele tocou, e eu acho que ele também botou músicas do Final Fantasy, que tem muita coisa de contemplação, ainda mais a série que os personagens não falavam nada, e era muita contemplação, e era muito bacana. Aí ele conclui esse pensamento dele. Hoje em dia os games, na sua maioria, têm começo, meio e fim, e por isso uma trilha sonora é tão fundamental. Eu comecei a prestar atenção pra valer em trilha sonora de games, de ir atrás e tudo mais. Foi quando eu jogava Adventures da LucasArts. Naquele tipo de jogo, a trilha era algo importante, pois trazia uma narrativa de game diferente, e o que fazia necessária a trilha sonora mais trabalhada. Outra coisa que fez as trilhas sonoras ganharem mais destaque foi o fato de, como vocês falaram, que as mídias de games começaram a ter uma capacidade maior de armazenar dados, e então poder ter uma trilha sonora mais decente em relação a instrumentos reais. Mas o que ajudou também é o fato de que, na mesma época em que os games tinham uma tecnologia de desenvolvimento maior, as gravações de músicas também, pois nessa época já era possível gravar uma banda com um computador e criar um arquivo digital da música, sendo assim mais fácil de inserir no jogo. Nos games de PlayStation 1, as trilhas eram todas em MP3. Esse era um fator que contribuiu bastante, na minha opinião, para o desenvolvimento das trilhas mais cinemáticas e incidentais, ao invés de simplesmente ir mudando a melodia original ao longo do game. Nossa, ele escreveu bem, escreveu bastante. Escreveu bem. Mas não posso deixar de lado as trilhas sonoras 8 e 16 bits. Afinal, sou um gamer desde o Atari. E sim, as músicas originais de Mario, Sonic, Castlevania, Battletoads, essa era demais. Double Dragon, Shinobi, Ninja Gaiden, Ken Seiden, Mega Man, entre outras, eram insuperáveis. E também as músicas que eram transformadas em chiptunes, como as músicas do Michael Jackson e Moonwalker, ou então as músicas do Rock'n'Roll Racing, que eram animais. Ele termina aqui já se convidando para participar do cast, e que ele gostaria, cara, quando a gente for falar de música de novo, não é um tema que acaba rápido, não é um tema de menos importância, então a gente vai falar, a gente vai abordar de novo, e com certeza, Bruno, a gente vai entrar em contato com você. Se a gente não lembrar e a gente avisar o tema do Game Talk, você mande outro e-mail e brigue conosco. É isso aí. E o próximo e-mail aqui, que é do Diogo Semin, né? Ele comenta aqui, né? Aqui é o Diogo Semin, gamer desde o Odyssey e que me conheço por gente. Caras, que podcast foda, episódio 6. Trilhas de games são presença constante no meu iPod e muita gente não consegue entender ou fica tirando saco. Como é bom escutar pessoas que têm o mesmo gosto e assim eu não pareço tão louco. Passei o tempo inteiro do Game Talk anotando nomes de games para buscar as trilhas. A seleção de vocês foi excelente, clássicos e novos. Eu incluiria ainda a trilha do Diablo, que era sinistra. Realmente, cara, a trilha do Diablo era muito boa e dava uma boa ambientação pro jogo. Streets of Rage do Mega Drive, cara, concordo plenamente contigo nesses dois títulos. A trilha era muito boa e ele ainda conclui aqui que é a trilha do Mass Effect, né? E pra continuar, que ele diz que não teria como falar de todas as trilhas, senão realmente seria um cast eterno. Ele comentou aqui sobre as reclamações dele nos e-mails, né? Ele falou que não concorda com o que foi dito, né? Que pra ele o cast tá excelente e com uma duração boa. Ele falou que é essencial ler os e-mails dos ouvintes e também agradá-los, né? Nós dando um abraço e a nossa querida Ira dando beijos pixelados dela. Ele continua, ele perguntou onde é que tava a Ira, tá aqui nesse cast, né? E ele continua dizendo que a gente acostumou mal eles, né, Vivacos, por ter voz feminina no nosso podcast. E aí agora só tem homem barbado aqui, né, cara? Mas é pra quebrar, vocês vão ouvir tanta voz feminina nesse cast que eu e o Kodoshi vimos aqui só eu e ele, só pra quebrar. É, pois é, cara, foi complicado esse cast, vocês vão ver aí como é que foi. E é assim que ele termina o e-mail dele. Um abraço aí, cara, pro Diogo Semin. E pois é, pessoal, e olha, uma candidata surpresa que apareceu para o Pixel Drops. Se vocês gostarem, por favor, mandem e-mail e comentem. É a Kel que participou desse programa, ela se mostrou descontraída, essas coisas. E vale lembrar, gente, sem ciúmes, porque ela tá concorrendo e ela vai tomar o lugar de vocês. Nós queremos montar uma equipe giganormítica, tá? Essa palavra que eu acabei de inventar é pra isso, pra que sempre tenha pelo menos 4 participantes pra dar o dinamismo que o cast precisa. Então eu não vou fazer uma equipe de 10 pessoas pra usar só eu, Kodou e Jaira sempre. Não, tem dias que Ira não pode, aí a gente chamaria a Kel. Ou tem dias que o Miopia, por exemplo, não pode, a gente quer marcar com o Miopia, a gente vai dar um jeito. O Guilherme não pôde essa semana, então a gente gravou com 4 pessoas. Nós temos que ter o máximo de participantes possíveis. Eles ajudam na pauta, eles trabalham, gente. É de graça, mas tem a fama de participar de podcast. E agora tem comentário, é isso? Ah, não, ó. Pessoal, o João Vitor mandou aí no dia... Durante a semana passada eu entrei em fúria com o meu PlayStation 3 porque ele não queria ler um filme original comprado numa loja da mesma região dele. E o João Vitor mandou umas montagens aí me zoando com o maior bom humor possível e... Só porque eu fiquei com raiva do meu PlayStation 3, tá? Mas eu tô de bem com ele, tô jogando Ratchet & Clank, tá? Recomendo, inclusive, os três jogos do Ratchet & Clank pro Play 3. Vamos pros comentários. Comentário aí do Sir Auron, né? Ele diz aqui: pra mim, a melhor trilha sonora é de Xenosaga Episódio 3 do PlayStation 2. Esse jogo possui músicas extremamente marcantes, como Promised Pain, We've Got to Believe in Something, Fatal Fight, Godspeed e The Battle of Your Soul. É, ele bota mais recentes aqui, pelo visto, tem muito mais música que ele considera. E ele dá seguimento aqui. Um momento muito foda do jogo é a batalha contra a Tielo, que tem como música a Hepática, Cosmos. Aquela batalha épica acontecendo e essa música tranquila e ao mesmo tempo triste tocando ao fundo. Ela parece com Ave Maria e faz todo sentido com a história do game. Pô, cara, tu comparar com Ave Maria é complicado, hein? Não, eu acho que parece por causa daquele apelo que a música tem no momento. Pode ser. Eles têm, os japoneses, quando querem meter o máximo de coisas possíveis pra fazer a trilha sonora mais épica, eles botam canto lírico, coral, orquestra de cordas, essas coisas. É bem bacana. Esse que ele falou é muito bom mesmo. E ele continua aqui dizendo, né, que é incrível como cada música casa perfeitamente com cada momento, cada cenário, cada personagem e situação. Que nada no jogo tá ali por acaso. Pra ele, Yuki Kajiura, compositora da trilha de Xenosaga 3, figura entre os grandes nomes como Uematsu, Akira Yamaoka e outros mais conhecidos e aclamados pelos games. É, contribuiu pro clima épico do jogo. Pena que ele não ser tão conhecido, pois é uma verdadeira obra-prima. Obra-prima que, no caso, ele tá dizendo aí o Xenosaga 3. Aqui o próximo comentado é da Audrey, eu espero que seja uma menina, que ela não tem avatar, ela só comentou. Parece que ela nos achou porque o cast era sobre trilha sonora, e ela mandou aqui: salve, salve todos os players da party. Bom, tenho 28 anos e jogo desde os 6, na época do extinto telejogo e o saudoso Atari. Na minha humilde opinião, acho que as músicas dos games antigos são demais, pois elas marcaram não só o personagem, mas também marcaram a nossa infância. Exemplo: quem é da época e ouvir música da fase Green Hill do Sonic 1 vai parar e lembrar na hora da infância detonando Mega Drive. E o que dizer da música do Ryu no Street Fighter 2? Cara, ela é ringtone do meu celular. Não dá pra jogar Donkey Kong 2 do Super NES sem as músicas. Nem o Road Rash e o Streets of Rage do Mega Drive. Acho muito importante e faço questão de sempre ouvir todas que posso. Em tempo, aquela soundtrack do Super Hang-On foi sinistra. Eu parei e fiquei cantarolando. Eu quero, onde eu acho? Pois é, Audrey, volta no post do Nerd Drops de Games número 6 que eu te respondi com o link pra baixar. É da OC Remix, então tá disponível pra download. É tranquilão. É legalize. Pode baixar e lá tem muita coisa dita por nome, como a gente falou, junto com o Guilherme, tá? Então, acho que é isso, não é, Kodoji? É isso. Prestem, só reforçando, prestem atenção no Twitter aí do Nerd Drops e se divirtam com o cast e seus comentários. Sempre são muito importantes para nós, não é isso, Vivaco? É isso mesmo. E já sabe, precisou falar com a gente, nerddrops.games@gmail.com. O Twitter de toda a equipe e participantes estão no post. O Twitter do Nerd Drops também, caso você não descubra. Um abraço pixelado para vocês e vamos pro cast. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops Games. DJ Hero ganha versão 8-bits. Novidades em Uncharted 3. Nolan fala de jogo de A Origem. 10 personagens vindo para Marvel vs Capcom 3. Activision diz não ao iPhone. Miss Explosion Man. Queen em massa no Rock Band. E no vídeo da semana, it's Batman. E no Game Talk, garotas gamers. Foi Pois é, pessoal, parece que nessa semana muita coisa aconteceu, como vocês viram pela nossa chamada de notícias. E aqui estamos com um demake. Pra quem não sabe, demake nada mais é do que você pegar algo feito na tecnologia mais avançada e diminuí-la. E o que aconteceu, Kodoji? O que fizeram? Com qual jogo? O que tá acontecendo? Tô perdido. O que tá acontecendo é que pegaram o DJ Hero, que é um jogo de sucesso que ninguém pode comprar, né? E que é um jogo que fez sucesso, mas ninguém jogou. O que fizeram, né? Fizeram um DJ Hero, né? Com as músicas, músicas clássicas, músicas conhecidas. Tem aí música do Michael Jackson, música da Madonna, né? E em 8-bits, né? As versões chiptunes. Tão conhecida pelos games, né? Ou ninguém conhece, então tanto faz. Mas enfim, o cara fez aqui com um visual todo da Nintendinho, né, cara? Parece ser bem legal, bem interessante. E aquele jeito chiptunes que todo mundo já conhece, né? Vocês, meninas, o que vocês acharam, já que o jogo é todo... tem tantos tons de rosa, vermelho e amarelo? Ah, não é só porque eu sou menina que eu tenho que gostar de rosa, hein? É isso daí que eu... Kodoji. Qual é o seu sobrenome, Kodoji? Meu sobrenome é Rosa. Toma! Nossa senhora, ela foi grossa contigo, hein? Foi você que perguntou meu nome. Pois é, não, ela foi grossa sem saber. Se você não sabe o que é chiptune, dá uma olhada no vídeo que tá no link da matéria do DJ Hero, tá? Ele tá todo em 8-bits, são sons clássicos do Nintendinho. Se você não sabe, nunca ouviu, fica com a gente no Nerdrops que você vai aprender da melhor maneira possível. E de acordo com as fontes, nosso querido herói, o Nathan Drake, do Uncharted, de acordo com uma imagem que saiu aí na internet esses tempos, nessa semana, o jogo poderia se passar no Egito, né, ou num deserto de maneira geral, né. A imagem que vocês veem aí é, na verdade, não dá de ter certeza se é no deserto ou não, né. Tá o Nathan Drake num local, assim, onde tem uns trabalhadores batendo com picaretas e os sol ao fundo, né, tendo quase um pôr do sol. E aí, gente, vocês viram a imagem, o que vocês acham? Como é, vocês já jogaram Uncharted? Eu nunca joguei porque eu sou uma gamer pobre, eu não tenho... Eu também não joguei, não. Mas o meu sonho é comprar um PS3, o primeiro jogo que eu tenho em mente pra comprar é Uncharted. Você já jogou o Uncharted, ou Vivaco? Eu já joguei os dois Uncharted até virar do avesso. São jogos muito bons, são system sellers pra mim. Hoje em dia o PlayStation 3 pode se valer disso, porque até o multiplayer é muito completo e é muito gostoso de se jogar. Recomendo, inclusive, se você tá pensando em qual... Nossa, pela primeira vez eu tô ouvindo o Vivaco recomendando o jogo no PlayStation 3. Eu tava desistindo. Desistindo de ser sonista, e tanto que eu escuto ele defender a Nintendo. É, pois é, Ira, de vez em quando eu tenho que elogiar o PlayStation 3. Ele tem coisas boas, ele só me irrita um pouco, mas eu não sou tão nintendista, não. Eu tô mais puxando o saco do Xbox. Mas assim, eu já me contentei a parar de reclamar demais e curtir o videogame que eu estou agora. É que nem amigo, sabe? Videogame pra mim é um amigo, eu tenho que curtir. Por exemplo, eu não sabia que ia virar amigo do Kodoji, cara. Virou praga agora. É, pois é, velho. Aí agora eu tenho que ficar participando desses programas na sexta-feira, quando eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, tô aqui gravando. Quando eu poderia estar fazendo nada, né? É, quando eu poderia estar coçando o saco, tá ligado? Fazendo nada de boa, né? Antes que alguém chute. Né? Coçando o saco antes que alguém chute, ou protegendo, né? Mas assim... O Uncharted, vale lembrar, né, que o Uncharted é uma coisa muito variada. O primeiro se passa todo em ruínas e depois você vai parar numa estrutura militar onde tinham nazistas. O segundo se passa numa cidade, depois você vai pros Andes, depois você entra no gelo. Então, assim, se passar no deserto pode ser só a abertura do jogo. O começo do 2, por exemplo, é num museu. Então, nada é fixo no Uncharted. E pra mim parece mais cena de filme essa imagem aqui, porque tem um cara completamente desfocado ali, e esse foco é mais de movimento e não de jogo, né? Eu duvido que uma cena de jogo teria uma cena desfocada, o cara da picareta no canto o canto direito, né? Ou então pode ser um puta de um trabalho, porque mesmo estando desfocado significa que pode ser real, sabe? Poderia ser, por exemplo, um modo de fazer o jogo bem detalhado, entende? Não. In your face. E como o Guilherme tinha falado alguns podcasts atrás, a Sony vai anunciar neste mês de dezembro um jogo exclusivo dela que agora com mais e mais coisas surgindo, todo mundo tá achando que realmente vai ser uma Uncharted 3. O pior segredo mais mal guardado de todos os tempos da história mais mal feita de todos. Mamma mia! Então, gente, o diretor de Inception, Christopher Nolan, ele estava considerando fazer um jogo sobre o filme, a origem, né? E agora parece que foi comprovado isso e ele tá bem excitado para explorar esse mundo dos games no Inception. O que vocês estão achando disso? Eu tô achando que é o Susi que tá fazendo esse jogo, já que ele tá excitado. Próprio, Vivaco, a puta que pariu, você tá falando há uns 5 programas já próprio. O maior problema quando se fala do Inception ou da origem é que aquele trailer enganou todo mundo. O filme é infinitas vezes melhor que o trailer, né? Todas as fotos de exibição de arte conceitual tá assim, Christopher Nolan quer fazer o jogo da origem ou do Inception. Aí tá a porra da cidade torta. Ninguém liga pra isso, o pessoal quer entrar no sonho dentro do sonho, ter um timing, poder mexer com a gravidade, poder ter acesso às coisas. Essa é a graça do filme, essa seria a graça do jogo, né? É, verdade. Eu acho que vai ser um jogo tipo de tiro, de investigação, uma coisa meio máfia, assim. Ah, não. Se for meio máfia, tu diz o jogo máfia ou o estilo de máfia? Não. Meio máfia, tipo aquele jogo que você anda, investiga, percorre a cidade, aí quando você tem que atirar, você vai e atira, quando não, você participa de diálogos. Aquela coisa, meio Mass Effect, assim, sabe? Ah, meio Mass Effect, meio Heavy Rain também. É. Teria que ser assim. Eu não assisti esse filme ainda, cara, mas assim, pelo que todo mundo tá falando, eu não consigo ver um outro tipo de jogo, a não ser que seja baseado no universo de Inception. É, não, eu também não assisti esse filme não, mas se pelo que tá todo mundo falando, pelo sucesso que for, o jogo vai ter que chegar à altura também, né? Vai ter que apresentar uma boa base. Cara, a verdade é o seguinte, você não pode fazer um jogo baseado em um filme que ele seja só o filme. Não é isso. É dentro do universo. O universo é de invasão de sonhos e roubo de informações. Vai ser isso, porque várias pessoas fazem o que o elenco do filme faz, que é entrar nos sonhos e roubar informações. Você vai ser um desses agentes. Se duvidar, os personagens do filme vão ser só mencionados e não com quem você joga, sabe? Não tem porquê isso. Então, uma coisa que eu espero bastante é, assim, com Christopher Nolan... Vai ser um jogo, vai ser um bom jogo baseado no filme, porque a maioria dos jogos, se não todos praticamente, baseados em filmes, são uma merda, entendeu? Tem um jogo que é muito bom, que é do Play 2, que é um jogo baseado no filme do The Warriors, cara. Ah, mas o jogo é melhor que o filme. Tem o jogo do Riddick também, que é bom. Mas assim, ó, vou dar uma ideia. No filme, você tem um marcador de tempo que é quando começa a tocar a música. E a música que toca é Genon Reggae do Rian da Edith Piaf. Pra mim, isso é um sonho distante, mas pra mim seria fantástico se você pudesse botar uma música que tá na sua biblioteca de músicas no seu videogame. Como o Play 3 e o Xbox. Você pode passar suas músicas? Imagina que o aviso que você recebe no jogo de que o seu tempo tá acabando é uma das suas músicas favoritas tocando. Isso ficaria da hora. Sabe, é uma coisa de pegar um elemento extra e colocar. Agora, é torcer, né, porque o Christopher Nolan não mexe com videogames, mas o jogo do Batman Begins é um jogo legal, não se compara ao Arkham Asylum, que é um jogo top de excelência, mas não é um jogo ruim do Batman, de jeito nenhum, longe do que a gente teve por muito tempo. Agora é esperar, né, confiar na equipe. Pra mim tem que ser uma obra que saia em quadrinhos, animação e videogame, porque o universo é infinito. Mamma mia! Então, galera, se você já estava feliz, já estava satisfeito com Marvel vs. Capcom 3, com seus personagens, fique sabendo que isso ainda não é nada. Um recente podcast Famitsu apresentou o produtor Ryota Nitsuma, que revelou que ainda está por vir mais 10 personagens. O que vocês acham, galera? O último anúncio que saiu foi a Mulher Hulk e o Zero do Mega Man X. E assim, a Mulher Hulk é uma advogada gostosa com super força. Eu citei que ela é advogada porque todas as falas dela, por algum motivo irritante, tem a ver com isso. Tipo, ela derruba o cara, dá um especial e fala: você deu menos trabalho que meu último caso. Ela quer ser um Phoenix Wright, né? Ela entra no, na batalha e ela já começa a falar assim, lutar é muito mais tranquilo que entrar no tribunal. É tipo isso, o pessoal não tinha falando, ela podia ficar falando do primo dela, mas nada, né? Então aqui, na minha lista, o Mega Man que não apareceu, o Venom, o Demolidor. É, Demolidor acho que não vai não, cara. Eu também acho que não, mas eu acho que seria uma boa, porque, sei lá, porque eles são capazes... Eles botaram o Modok, cara, que é um vilão que parece um vaso de plantas. Eu acho desnecessário ter tanto personagem assim. É porque você não joga. Pra mim tem que ter todo mundo, todo mundo. Eu quero Zé do Caixão, eu quero... E as suas super garras. Mas eu não consigo lembrar de mais nenhum personagem da Marvel. Eu não lembro. Quais são os filmes que estão vindo aí? Os Vingadores. Não, a Capitão América já tem. Homem de Ferro já tem. O Thor já tem. O Homem-Aranha já tem. Cara, estamos esquecendo de um muito importante. Homem-Formiga. É o que tá pra sair, cara. Se você é ouvinte do Nerdrops desde o começo do ano, pelo menos, cara, vocês vão ver que tem lá bastante notícia sobre o filme do Homem-Formiga, pô. Mas eu vou dizer uma coisa, meu querido Kodoji. Vivaca está certo. Um desses 10 personagens vai ser um vilão do Homem-Aranha. E talvez não seja o Venom que já existe. Eu queria ver muito o Dr. Octopus ao invés de Omega Red ou Omega... Ah, eu também ia curtir, hein. O Dr. Octopus, o lagarto, imagina, o cara chega humano, putz, né? Começa a gritar e vira um lagarto e tem um gameplay visceral. Mas eu acho que vai ser um vilão do Homem-Aranha. Agora, se a Capcom fizer aquelas escolhas infelizes que ela faz, os personagens são muito bons, mas a escolha normalmente é ruim. Eles são bons pra jogo de luta, mas eu queria ver outros. Se duvidar, a Capcom vai botar, sei lá, o Abutre, o Rhino. Eu queria o Rhino. O Rhino no lugar do Juggernaut. Porque aí ficaria um personagem grande, meio que indestrutível, e que substituiria o Fanático. No caso, o Juggernaut. E eu não quero mais ninguém do Resident Evil, mesmo que a Jill seja melhor do que o Chris. Tá aí. Alguém tem alguma esperança, personagem da Marvel, além do Homem-Formiga? Cara, da Marvel... Máquina de Combate, né? Não foi anunciado já? Não, tinha uma lista que dizia que ela talvez fosse outra roupa do Homem de Ferro. Mas oficialmente não. É, o que viria a calhar, de certa forma, também, né? Ó, esse é um dos jogos que eu mais gosto, Marvel vs. Capcom. E estou ansiosíssima pra quando ele sair de vez, meu. Olha, já sei quem vai vir. Tá faltando, Kodoji. Os X-Men, só tem o Wolverine até agora. Tá faltando o Ciclope. Tá faltando o Ciclope. O Gambit, que só a mulher gosta. Mulher fresca, né? O Kodoji também gosta do Gambit. Puta, o Gambit é o melhor personagem dos X-Men, cara. Ele desce a porrada no Wolverine e fácil. Aham. Uhum. Homem de Gelo, Arcanjo. Eu queria o Fera. Você queria o Arcanjo mesmo? Tem certeza? Eu quero o Arcanjo. Ele começa a voar e... Ele voa e fica contando dinheiro, né? Porque ele é milionário. Ele voa pra ficar contando dinheiro. Só os golpes dele. É mais estranho vocês, homens, falando de personagens homens, né? Psylocke. A Psylocke seria legal, era isso que eu ia falar. Ah, tá. Psylocke, pô, eu tinha esquecido das mulheres da Marvel. É porque já tem a X-23, a mulher Hulk de Colan com os peitos balançando. Cara, X-23, que porcaria, velho. A Morrigan, a Chun-Li, quem mais falta do lado da Capcom? Algum jogo que tem alguma mulher. Tem a Trombone do Mega Man Legends. Eu acho que... Deixa eu ver, quem mais? Alguma mulher... Será que não vai ter a Roll também, cara? Como teve num dos... Podia ter a Sakura, de biquíni. Vamos para a próxima notícia! Mamma mia! E o designer de games, Hideki Kamiya, ele deu uma pequena dançada aí no tapete, né, cara? Sobre os rumores que estavam tendo sobre a sequência do Bayonetta, né? O improvável Bayonetta 2. No Twitter, né, umas pessoas perguntaram, né, sobre o novo jogo que ele estava trabalhando, né? Se poderia ser sobre uma certa bruxa sexy que usa o cabelo, né? E a resposta dele, né, foi assim, vocês verão logo, né? E como tem gente que parece que tem ejaculação precoce, muita gente pegou e falou que Bayonetta 2 estava confirmado. Só que, lembrando que o Kamiya é um japonês que não usa bem do inglês, né? E ele falou, e ele corrigiu depois, né? O que ele queria dizer é, vocês vão ver logo o que eu estou fazendo. E depois, né, ele acha que isso deve ter dado... um jeito aí que o pessoal desistisse, mas, cara, com certeza pode ser que Bayonetta esteja saindo aí, a sequência de Bayonetta, né? Esse é um jogo que eu quero jogar muito, só que nada em especial, assim, só porque, sei lá, eu gostei dela. Cara, como eu falei no começo do... Eu falei na entrada, né, que a minha namorada ela não gosta de games, cara, mas quando eu mostrei o vídeo do Bayonetta, cara, ela achou muito bom, cara. Muito bom não, acho, ela achou legal, sabe? E, cara, acho que assim, pra convencer uma pessoa que não gosta de game, tá certo que muita gente falou que o jogo é uma porcaria, mas que não tem nada demais. Mas eu também tô afim de jogar esse jogo. É assim, ele é um jogo muito feminista, sabe? Ela faz poses eróticas pra destruir monstros, ela fica de quatro e dá um tiro, ela abre as pernas, o meu negócio, coisa que toda mulher faz pra destruir todo homem, né? Então... Que absurdo. Ai. Que absurdo, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso, olha. Eu tô falando de brincadeira porque o jogo é machista. A mulher pode ser a mulher mais poderosa do mundo, mas isso realmente acontece. Uma das poses dela é botar as armas nos calcanhares, fazer uma abertura completa e a câmera dar zoom na virilha dela pra ser mais ameno. Mas o jogo é divertidíssimo. E assim, eu corto essas cenas porque gamer que é gamer caga pra essas coisas, né? Gamer mal resolvido, vamos dizer assim. Mamma mia! Pois é, pessoal. A maior vilã de todos os tempos do mundo dos games, também conhecida como Activision, disse que não está interessada em jogos para iPhone e iPad. Mesmo depois do Guitar Hero de iPhone ter sido um grande sucesso de vendas, disse que está cagando e o aplicativo do World of Warcraft ser muito bem visto. Para quem não sabe, a Activision detém os direitos da franquia Call of Duty e comprou a Blizzard, então detém o direito do World of Warcraft. Então, se em algum momento nos últimos 4 anos você jogou alguma coisa divertida, tem chance de ter sido da Activision. E o Guitar Hero também, o Band Hero, essas coisas. Eles não veem a App Store como uma grande oportunidade para jogos dedicados, ele diz. O presidente diz, né? O maior vilão da história. Ele disse que, de acordo com o site Reuters, né? Investir em jogos para tablets e celulares, incluindo o iPad, não está no futuro imediato da Activision. A Activision tem a política de fazer mais do mesmo várias vezes, não importando a qualidade que ela entrega os produtos. Até porque os últimos 2 Call of Duty foram sucesso de vendas, público e crítica. Mas ela é famosa por essa história. Então, se ela não pode fazer um jogo que ela vai tirar o máximo dos usuários... E assim, eu acho que ela não tem personalidade pra fazer. Porque ela tá acomodada, né? É, porque assim, o que que vende? O Angry Birds, por exemplo, a 99 centavos vendeu 1 milhão, sabe? O jogo vendeu 1 milhão de cópias já na App Store. E é um jogo de física, jogo rápido, dinâmico. Eles não têm jogos dinâmicos. É só você ver o que a Activision lançou pro Wii, por exemplo, e pro DS, que são consoles que têm uma jogabilidade mais dinâmica, você joga uma coisa rapidinho e depois passa a vez e tal. Não fizeram nada disso, tem só os Rock Bands, não, os Guitar Heroes pro Wii, é só isso que tem. E se eu me recordo, não, parece que tem mais Rock Band do que Guitar Hero pro Wii. O que vocês acham disso, assim, porque são duas plataformas, né? Agora o iPad e o iPhone são plataformas distintas, não são plataformas consolidadas, são pra quem quer esse dispositivo pra várias coisas e também quer jogar. Pera aí, o Oliver Pérez está fazendo uma participação especial aqui, é uma plataforma não consolidada, é isso mesmo que tu disse, cara? Ah, cara, assim, eu acho que o iPhone é uma... hoje pode ser considerado hoje em dia como um console, um handheld, né? Um console de mão. Não tanto quanto um PSP ou um DS, já que ele não é específico pra isso. Mas, cara, eu acho que você dar as costas pra uma coisa que tá fazendo sucesso não é uma coisa muito sábia se fazer, não, sabe? Besteira isso. É uma puta de uma cagada. Não que a Activision não tenha como ter lucro, mas acho que, assim, lucro... Dinheiro nunca é demais, né? Dinheiro no bolso nunca é demais. Ainda mais uma desenvolvedora de jogos, né? Ainda mais uma desenvolvedora de jogos conhecida, como a Activision é. Então, acho que assim, perder ela não vai, ela só vai deixar de ganhar. Eu acho que ela não tem os recursos pra fazer pequenos investimentos. Porque eu acho que um jogo como Angry Birds deve custar uns 10... Pra fazer um jogo de qualidade, vamos dizer assim, pro iPhone, ele deve custar de 10 a 20 mil dólares. sabe? E ela tem estrutura de jogos de milhões, sabe? O que, que a Activision faz? É programar cada vez mais, cada vez melhor e cada vez mais épico. Se ela não tem como ganhar com extras, com... Ela não conhece a plataforma, na minha opinião é isso, ela não conhece a plataforma. Tanto que ela parou de fazer algumas coisas pro Wii, porque ela sabe que ela não vai poder vender mapa pros Call of Duty, ela não vai poder chegar aos pontos que interessa a ela. Ela é um jogo que vendeu e parou, não tem replay, as ações dela não sobem por causa disso. Ela teria que começar no mercado disso. Ela pode ser a maior, mas talvez ela não tenha uma divisão mobile. Não é que nem a EA que tá fazendo jogos mobile desde do Nokia 5120, sabe? Não, ela tá... Ela não fez nada, então... E não faz nada pra portátil, ela não sabe fazer coisa pequena. Não tá fazendo muita coisa pra portátil, por exemplo. Então não dá. Tá na hora de começar, então, né? Pra mim tá ótimo, porque é uma empresa que só arranca dinheiro e trata os consumidores mal. Então, pra mim, não tem problema. Fuck you. Ah, não. Fique longe do meu iPhone, velho. Valeu, Activision. Fica aí que eu fico aqui. Mamma mia! Então, pessoal, a galera do Twisted Pixel, que é um estúdiozinho que fez um monte de coisas deliciosas, que eu vou dizer pra vocês, são jogos que agora eu vou falar bem de novo do 360, como o Explosion Man. Eles fizeram jogos que da Live Arcade que valem o console. Explosion Man é o melhor jogo de plataforma que eu joguei nesse ano ou no ano passado, eu não me lembro. E eles anunciaram, seguindo a mesma onda do Pac-Man, né? Eles anunciaram o Mrs. Explosion Man. Eu até achei estranho porque tem o Man no final e o nome é feminino. Mas aí eu lembrei do Miss... Pac-Man, né? Que é a mesma coisa. Cara, é um jogo delicioso. Se você tiver dúvidas se você deve ou não comprar, compre. Ele deve estar em promoção nesse fim de ano. Fica ligado na Live Arcade. E pra mim é uma notícia excelente. E ainda mais agora que temos duas meninas no programa. Cara, é um jogo que o personagem agora está preso e quem vai surgir para resgatá-lo é a sua contraparte rosa e explosiva. É claro, as mulheres sempre salvando, né? Agora sim, né? Buscando os princípios. Quando elas não estão tentando, são elas que estão fazendo alguma merda pra gente ter que salvar, né? Já era hora de fazer alguma coisa. Nossa, olha. Que absurdo, né? Não, a gente tá falando da Princesa Peach. É dor de cotovelo isso daí. Não, isso é verdade, gente. A Princesa Peach e os 108 jogos do Mario. Quantas vezes a gente não precisou resgatar? A Princesa Peach é uma fresca, né? Eu não suporto jogar com ela em nenhum jogo do Mario, velho. Porque eu detesto ela. Ela é muito chata. Perseguinho. Perseguinho. Como se a voz dela já não fosse chata também, né, cara? Então, se essa mina explosiva apareceu pra salvar o namorado, é porque ela tem colhões, cara. Não, então não é bem uma menina, né? Eu também. Oi, namorado. Vem aqui pra te resgatar. Não, quero não. Preciso não. Vai embora. Tchau. Mas assim, é um jogo de plataforma que você só tem um botão que só faz uma coisa, explodir. E quando você explode, ele pula por causa da explosão. Tem vários elementos que adicionam, por exemplo, você tem que chegar num ponto mais alto. Então você explode e lá em cima tem uma caixa de dinamite. Quando você pode explodir até 3 vezes no ar. Quando você dá a terceira explosão, a caixa de dinamite te joga pra cima e você volta a pegar fogo pra explodir de novo. Cara, é um jogo insano. Insano e delicioso. E eu recomendo a todos que joguem. E quando sair o Mrs. Explosion Man, compra. Nessa sexta-feira, dia 3 de dezembro, tivemos uma ótima notícia. Pelo menos eu sei que eu e o Vivaca gostamos demais dessa notícia. E Vivaca, eu tô até sem jeito pra falar. Qual que é a notícia, Vivaca? A notícia é a seguinte, meus queridos. Saiu um conteúdo recheadíssimo de músicas do Queen para o Rock Band. Mas assim, é recheadíssimo. Até as músicas que já tinham saído pro 2 saíram em versões Enhanced. Enhanced, ou vamos dizer, versões melhoradas. As músicas contam com Hammer to Fall, Keep Yourself Alive, Now I'm Here, Play the Game, We Are the Champions, We Will Rock You, com versões Rock Band 3. O que, que isso quer dizer? Múltiplos vocais e suporte a teclado. E as músicas antigas que ganharam suporte foram I Want It All, I Want to Break Free, Killer Queen, One Vision, Somebody to Love e Under Pressure. Eu vou comprar o teclado do Rock Band só pra tocar Somebody to Love, que é uma música deliciosa, deliciosa. E mais um microfone também pra eu cantar com as minhas amadas, as minhas queridas, para fazer backing vocals. Vou chamar um monte de meninos aqui, vou gravar e botar o vídeo no YouTube. Cara, e Queen, quem não gosta de Queen é viado, eu. Né? Não, quem não gosta de Queen não é viado não, porque o vocalista gostava da banda e ele dava pra danar. Não. Eu sempre digo que Queen é... Que o Freddie Mercury é o único viado macho do mundo, né, cara? Pois é, porque eu não teria coragem de ficar na frente de 40 mil pessoas de lycra. E peito peludo de fora, né? Que rumo foi esse? Parece que você duvidou da minha palavra? Nunca? É, nunca, imagina. Nunca. Você está insinuando que eu seria capaz de fazer uma performance de lycra na frente de... Né, hoje em dia, do jeito que o mundo está indo, né? Nós não duvidamos de mais nada. Ah, mas tem que falar que não gosta de Queen aí? Eu. Ah, eu não diz nome, desculpa. Raquel, eu, né? Raquel. Ah. Tu gosta de Justin Bieber, então, no Rock Band? Não, eu gosto de música de macho, entendeu? Ah, você tá dizendo que Queen não é música de macho. Vai tocar... É, tem que ser muito macho pra gostar de Queen. Ah, então tá. Então tá, vai tocar no Easy Bohemian Rhapsody pra você ver. Ali aquele guitarrista tem o permanente mais feio do mundo, mas os dedos mais ágeis do planeta. Ui. Ai, querido. Então, pessoal, a partir dessa semana, você que está ouvindo esse cast no dia que saiu, você já pode entrar na sua PSN Live Arcade e talvez, eu não sei, o Wii Music Store do Rock Band e comprar as suas músicas do Queen. Se você não gosta de Queen, eu cago e ando pra você. Isso. No fundo do meu coração, a Kel explicou que ela escuta, então pelo menos ela não despreza. E ela está compromissada com um cara que gosta de Queen, então pelo menos bom gosto ela tem. Mamma mia! E a novidade da semana! Nós temos aqui, na verdade, é um quadro chamado Hey Ash, What You Playing? Como nós temos duas gamers aqui conosco, eu falei, eu tenho que botar alguma coisa que seja relacionada a videogame, divertido e feminino. Hey Ash, What You Playing? É um programa que da Destructoid, que é um blog de videogames, que tem um canal dentro da Game Trailers que conta as aventuras de Ash e o seu irmão e o seu pai, por sinal, que são muito divertidos. E ela fala dos jogos mais underrated de 2009, que são os jogos que ninguém jogou. E ela fala do Batman, Qual é o nome do Batman? Batman Forever, 64. E não é, e mostra cenas do Arkham Asylum. Aí ela, cara, assistam, sem sacanagem. Ela é tão cínica, ela é muito cínica. As caras que ela faz, pra mim, ela é uma das melhores atrizes de palas da internet do mundo, assim. Não. O melhor é a trilha sonora do vídeo, né? Cara, não, isso, eu tava esperando o momento pra falar isso, mano. O melhor é a trilha sonora. Ai, eu pensei que tava vindo de algum outro vídeo que eu tava aberto aqui. Eu falei, nossa, tá tocando Sil, o quê? Cara, e a cara que ela faz uma cara de séria, faz com os olhos esbugalhados, e ela aparece no meio do vídeo, no chroma key mais feio do mundo, assim. Cara, todos os vídeos do Hey Ash, What You Playing são muito bons, cara. Assistam, por favor. E na imagem da semana, enviado por um ouvinte nosso, nós... De onde, Mivaco? De onde? De onde, de novo? Do Capinaremos, né, cara? Ah, claro. E direto do Capinaremos é pra você parar de reclamar de barriga cheia, pois o mundo tem sempre alguém sofrendo mais que você. No meu caso, são essas meninas que vieram gravar com a gente. Mas relaxa, eu volto a sofrer mais que vocês assim que eu fechar o arquivo e começar a edição. Tá aí a imagem, ela é divertida, ela é pra quem é hardcore gamer, tá? Me desculpe. Você que só balança o emote na frente da TV, ou rebola de calcinha jogando Wii Fit, a gente... Ah, primeiro não... que quem faz isso não é gamer de verdade, né? É. Gamer de verdade, pra mim, pega a Coca-Cola, senta no sofá, pega o controle e só mexe os dedos. Caraca! Game Talk. It's awesome. Olá, pessoal, chegou a hora que todo mundo escreve, que todo mundo reclama, todo mundo fala, todo mundo gosta, todo mundo participa, escreve, comenta e faz a nossa comunidade se agitar. Chegou a hora do Game Talk. O Game Talk, pra vocês que não sabem, que acabaram de chegar, porque foram indicados por amigos, a Kel indicou, fala, escuta o podcast que eu tô participando, não sei o quê. A Ira, que tem 7.400 seguidores no Twitter. O que é o Game Talk? Nós pegamos um tema e batemos um papo. E Kodoji, qual é o tema de hoje? O Game Talk de hoje é sobre garotas games, cara. Assunto muito interessante. A gente vai conversar hoje com o quê, Vivaco? Com o quê? com duas garotas, que é você, a Ira e a Kel. Três garotas. Não, pra começar esse muito interessante dele, sou tão irônico. Falei, nossa. Muito interessante. É um tipo, pé no saco. E peraí, tem outra coisa também, Kodoshi. Eu não sou garoto, eu sou mulher. Tá, respeita. Desculpa. Totalmente mulher. Totalmente. E o nosso tema são garotas games. E assim, Kodoji, você que tem uma namorada que não joga videogame. Não joga. Ela não curte. Temos duas garotas aqui que curtem, que são gamers. Vamos perguntar pra elas o que fazer nesse caso. Você nerd, ouvinte do Nerdrops Games, você quer fazer a sua namorada gostar de videogame? Escuta aqui. Vou te pôr na boca do gol, meu amigo. Escuta o que eu tô te falando. Sente as dicas, porque aqui a gente tá com a elite gamer feminina da internet. Ira Croft. Tamo mal de liga feminina na internet. Puxa, vizinho. Pessoal, eu queria saber de vocês, assim, porque a Kel já me mostrou ser hardcore. E a Ira já falou em vários podcasts que gosta de X-Men vs Street Fighter, jogos de luta, e são mais hardcores. Coisas delicadas não atraem vocês? Porque eu acho que estão atraindo... Cooking Mama não atrai vocês? Ah, quando eu tô querendo dormir, assim, que eu tô com sono. Nossa, cara. É pior que eu e o Kodoshi jogamos Cooking Mama. A gente adora Cooking Mama, cara. Não, eu já joguei, eu achei bacaninha, assim, mas é uma coisa muito light. É bem pra quando eu tô indo dormir mesmo, sabe? Que eu não quero pensar. Nunca nem joguei. Nem me interessei. Que foi o que me convenceu a comprar o meu DS, cara. Quando o Léo comprou o DS, a única coisa que me fez roubar o DS dele depois de uma semana que ele comprou, que acho que ele nunca jogou direito, porque sempre fica comigo, é pra jogar Pokémon e Zelda. Pokémon é hardcore. Mas é, tem várias teorias, assim. Eu conheço muita menina que jogou Pokémon, mas no meu grupo de amizades atual, assim, todas as mulheres gostam de Katamari. Ah, Katamari é muito bom. Cara. Inclusive, com base na trilha sonora da semana que vem, a trilha sonora do Game Talk inteira vai ser Katamari. Tá bom, Kodoshi? Tá ótimo. Mais que perfeito, cara. Katamari tem trilha sonora gostosa, desafios divertidíssimos. E o que é o Katamari? Você é um príncipe que tem que reconstruir os planetas e as estrelas do universo. E pra isso você empurra uma bolinha que gruda as coisas. Só que você começa grudando clipes de papel do tamanho de uma mesa, você começa numa mesa e você termina, a última fase você termina pegando arco-íris e vendo a curvatura da Terra. Você tá pegando ilha, Godzilla, monstros, e você começa numa mesa. Meu amigo, no segundo tem uma missão que você tem que rolar o universo, cara. Você tem noção disso? Você tem que construir planetas suficientes pra criar um universo inteiro. É o jogo mais awesome que existe, sabe? É mais awesome do que o próprio Game. Não, peraí, de quem que você tá falando? Quem é esse awesome aí, velho? Você tá falando awesome? É isso? Você tá falando awesome assim, cara? Awesome mesmo. Não, velho, it's awesome. Come on, repeat, man. It's fucking awesome. Katamari Damacy, it's fucking awesome. Ficamos de vela de novo, Ira. Não, é. Pra quê? Pra que fazer um cast de gamer se elas, ops, eles podem fazer, né? E vocês, meninas, o que vocês gostam? Fala. É só cutucando. É isso. Vai, sai pra lá, cutucando desse jeito. Foi, mas eu também vou inventar só pra criar polêmica. Mas assim, pelo que eu tô entendendo, uma boa maneira de conquistar uma mulher... Ô Silvio, eu acho que o negócio é Zé. Não é game não, hein? Não é game, é dinheiro! Oi! É dinheiro, oi! Não, mas pelo que eu entendi, uma coisa que é bem universal, que tem um leque muito grande disso e não é tão caro, é um DS. Um DS abre muitas portas, que ali você pode jogar um jogo hardcore, como é Pokémon, como é o Zelda, como é o Elite Beat Agents, e você pode jogar jogos mais relaxantes, como Mario Party, você pode jogar... Cooking Mama. Eu acho que é por isso que muita menina ou mulher gosta mais de jogar DS, assim, não sei se alguns casos PSP, mas é por isso que elas gostam mais, assim, do DS mesmo. Porque aí tem mais joguinho cuti-cuti, né? Eu não curto. E, assim, as minhas amigas, a maioria, não curte, não, meu. Jogar em DS nem o PSP, não. É porque você disse que gosta de TV, né, Ira? Não, eu gosto de TV, mas assim, até assim, eu conheço bastante meninas que jogam também, que também preferem ou no PC ou console normal. e jogos de ação. Vale lembrar que existem mulheres que jogam World of Warcraft. Eu jogo. Pois eu, é. Não, eu jogo StarCraft. Não, e jogam jogos da Blizzard no geral, que eles têm um apelo de qualidade que é tão alto, mas tão alto que atinge a todos, literalmente, né? Mas essa questão do DS, eu lembro que o DS entrou pra história dos videogames com o Nintendogs, né? Porque foi o marco que criou a categoria jogos pra meninas em premiação e que de 2005, eu acho que 2004, desde o lançamento do DS pra cá, o número de jornalistas gamers cresceu muito. E não é nem só porque os jogos são cuticulados, mas porque a plataforma é tão amigável que, por exemplo, tinha homem que desprezava os jogos do Kirby, que são fofinhos. Eu desprezo ainda. O jogo do Kirby on Canvas é um jogo tão hardcore, mas tão hardcore, que quem fez os primeiros reviews foram mulheres, que eram jogos do Kirby, e só depois que os homens começaram a correr atrás. E o jogo é difícil. É difícil, ele só é mais amistoso. O jogo da Princesa Peach é um jogo de plataforma espetacular, que muita gente não deu atenção porque era Princesa Peach, mas aí as jornalistas, como o meio jornalístico é bem implementado na internet, ele tá bem estabilizado, as mulheres escrevem com a mesma igualdade que o homem, não tem diferença. Só no final da matéria que você vê que foi uma mulher que escreveu. E aí o pessoal viu que as gamers estão escrevendo e ganharam o seu espaço, talvez até por causa de uma plataforma. Não é regra, mas o DS botou muitas dessas pessoas em ênfase. Mas então, ó, pra começar, uma coisa que eu não entendo é esse negócio de games pra meninas e games pra meninos. Eu nunca entendi essa diferença e não vejo essa diferença. É que assim, a sociedade vê assim, games pra meninos, então, jogo de luta e jogo de tiro. Games pra meninas, Cuticute, bichinho, cuticute, cookie mama e o negócio de pet. Então, aí a gente vê meninos que jogam, o Kodoji mesmo acabou de falar que joga esses joguinhos de cuticute aí. Mas é porque assim, a sociedade ainda tá muito. Como que eu posso dizer? Não tem problema, porque eu vou complementar agora. Mas olha não, só. Não, assim. Deixa ele falar, não, que ó. Não vou usar. Blá, blá, blá. Mas uma coisa que a gente deve admitir é que talvez não exista um jogo assim, que. Não significa que God of War é só jogo pra homem que mulher não jogue. Mas é que, de certa forma, existem jogos em que a maioria que gosta de jogar é mulheres, entendeu? Não que o jogo ele seja estritamente para mulheres, mas ele é feito para tentar atingir o público feminino. Não, é como a Kel tava falando, a sociedade acaba colocando isso, né? Mas não, eu também mas acho que olha nada só. A ver. A empresa que fez os jogos, ela não pensou nisso. Não, esse aqui é só para menino, esse aqui é só para menina. Não. Mas conforme vai rodando, as próprias pessoas vão impondo isso. O que eu tô dizendo que eu não vejo isso. Não, olha só, Ira e Kel, existe, assim como existe seriado pra mulherzinha, filme pra mulherzinha, as empresas também fazem jogos direcionados pro público feminino. A Ubisoft tem uma linha completa de My School, My Pets, My Dress, My Jewelry, é toda uma linha de criação de, meu pônei, que é tipo Tamagotchi de pônei, voltado pro público feminino. Só que assim, qual o problema? Estamos falando aqui com duas mulheres adultas. Exato. A gente tá falando de garota game. Vocês já decidiram o que vocês gostam. Agora, o que pra mim é importante no mercado do DS, por exemplo, é que as garotas podem, vocês são hardcores, porque vocês sabem que vocês são hardcores. Não tô falando de, eu só zero o jogo no rádio. Eu tô falando de, vocês sabem o que gostam e correm atrás. Sim. Não, entendi o que você tava falando. Agora, você chega, uma menina de, sei lá, 12, 13 anos, chega nos Estados Unidos, num Walmart, que pra gente é um supermercado, pra eles é um lugar que vende tudo. Chega lá, tem o DS, numa cor que agrada, não tô falando só do rosa, uma cor que é agradável pra elas. E aí tem uma linha de jogos que ela pode escolher, que são amigáveis a ela. Porque, vamos concordar aqui, muito raro, se não for pelo mesmo ciclo de conveniências e amizades, se a Kel tivesse num grupo com pessoas mais normais, vamos dizer assim, com 6 mulheres normais, e fosse escolher um jogo e ela pegasse a caixa do StarCraft com um Marine, com um charuto na boca, kick-ass motherfucker, todas as amigas dela iam olhar com outra cara. Não tô falando que a sociedade tá certa, só tô falando assim, é uma coisa que dita o comportamento. E como eu já falei, até o Castlevania, que é um jogo hardcore, do DS ele tá mais amigável tanto pra menina, quanto pra menino, quanto pra criança mais nova, do que isso. Eu acho que o DS é um bom foco de início, tanto pra garota gamer quanto pro moleque gamer, assim. Mas ele fica hardcore se ele quiser. O DS é um dos consoles que eu conheço que mais tem jogo hardcore de todos os tempos. E jogo que parece ser minigame, mas o jogo, quando você vê, você tá suando e ralando que nem um maluco. Acontece isso quando eu jogo Skill Donald. Pois é, ou tipo Elite Beat Agents, jogo de música foda para c****. E foda. Lembrando que, na verdade, começou com o Oendan, né, que é o jogo japonês, foi que deu origem pro Elite Beat Agents. Pois é, e que não teve sua continuação que a gente espera até hoje. Outra coisa que eu acho, assim, na minha opinião, que contribuiu muito, foram os jogos de música a partir do momento... Jogos de música, o cacete, foi o Rock Band, porque nenhuma menina que eu conhecia queria jogar Guitar Hero, mas quando botaram um microfone, uma bateria e um trabalho em equipe, o jogo mudou. Ah, eu já acho que assim, vai muito de gosto, meu. Porque assim, eu não curto nenhum dos dois tipos. Não é do meu gosto. Mas eu acho que não dá pra classificar também se menina vai gostar mais ou menino vai gostar mais. Não, é óbvio. Mas, por exemplo, você saber que o Rock Band tem 82 músicas e que você pode chegar online e procurar e ter uma grande chance de algum artista que você gosta muito ter disponível para download e você jogar, como a gente acabou de falar, 13 músicas do Queen, tem discos completos do Bon Jovi, tem um Beatles Rock Band, sabe? Uhum. Tem o Green Day Rock Band, tem o AC/DC Pack, tem o Guitar Hero Metallica. Tudo bem, tem coisas que são muito rock and roll, mas tem o Country Pack pra quem gosta, tem Lady Gaga, não falta coisa pra todos os gostos. Então assim, você pode virar e falar, ah, eu não gosto, aí de repente você bota um Lady Gaga, que muita gente tá saindo pra dançar e tal, e aí tem uma mulher no meio, como é que faz? Eu tenho amigas minhas que adoram, então quando saiu Lady Gaga, elas pediram pra eu comprar, eu comprei a música e elas falaram como é que usa a bateria, elas aprenderam a jogar pra isso. Aí depois elas viram que a bateria era mais uma coisa, que a bateria é muito precisa, diferente da guitarra que você aperta botões, e a bateria é, parece que você tá tocando mesmo. Então aí eu falava, ah, você quer jogar na bateria só pra praticar? Eu vou tocar uma do Bon Jovi. Ela, tá, nem gosta de Bon Jovi. Aí quando ela viu, ela começou a conhecer bandas novas, porque estava jogando um jogo que inicialmente foi divertido por causa de uma música que ela jogou, sabe? É como um minigame de um jogo de DS. O pessoal pega, ah, como é que faz isso? Isso, de tal jeito. Por exemplo, o Scribblenauts, que a Kel tava falando. Scribblenauts, se você estiver brincando, ele é divertido. Aí você fala, não, mas entra no jogo, que você tem que resgatar o passarinho que tá dentro de uma gaiola. Que... É a mesma coisa o GTA, né, por exemplo, que é mais legal você ficar matando as pessoas que ficar fazendo missão. É verdade. Eu acho que todo mundo pega esse jogo pra ficar matando. A Kel, acho que pode me defender no aspecto Scribblenauts, que quando você vê tudo que pode ser feito e aí você entra pras regras do jogo, o jogo dá uma mudada. Você fala, beleza, eu posso botar as palavras que eu quiser. Lembrando que Scribblenauts tem português do Brasil, inclusive. Então você pode botar a palavra que você quiser. Aí aparece o negócio, ah, você tem que salvar um gatinho que tá em cima da árvore. Aí você bota, sei lá... Aí eu taco fogo na árvore e o gatinho cai. Ou então você invoca um jogador de beisebol, clica nele, ele joga uma bola de beisebol, acerta o gato cai, sabe? Ou você bota uma escada rolante no meio do nada, sobe pela escada rolante e salva o gato. Cara, é infinito as possibilidades. E aí... Eu acho essa oportunidade que eles estão dando pra... Tanto pra as meninas, barra mulheres, se interessarem mais pelos jogos, eu acho muito interessante. Porque assim, o campo de mulheres nos jogos é muito pequeno ainda, né? E apesar da gente conhecer sempre uma ou outra, ou um grupinho de mulheres e tal, é muito pequeno. E eu acho isso bem, bem legal. Porque aí vai expandindo, além da desenvolvedora ganhar mais dinheiro, lógico, né? As mulheres vão tendo mais contato com isso, algumas pode até passar a gostar de uma coisa que ela não gostava e jogar com o namorado, marido. Eu acho isso bem legal. Uma coisa que eu acho bacana é que, assim, um pouco tarde, mas está acontecendo, estamos tendo igualdade no mundo dos games, né? Porque a qualidade dos jogos está sendo tão alta, mas tão alta, que é como a Ira falou, ela não vê a diferença, às vezes, de jogo pra menino e pra menina, porque, por exemplo, um Mario Galaxy, que é um jogo muito bem polido, que é muito bem acabado, um Ratchet & Clank do PlayStation 3, sabe? Um Fable, que dá aberturas, bem que Fable você só joga com um homem, sei lá. Alguns jogos que dão uma abertura pra você criar, pra você escolher se você vai ser homem ou mulher, ou o tipo de coisa que você vai levar adiante. O Little Big Planet, que é completamente amistoso pra qualquer tipo de pessoa, ele já começa igual, sabe? Você fala, ah, eu vou ser uma menina. Então você chega no Little Big Planet, bota uma trancinha, bota cílios, o seu bonequinho virou uma menina, sabe? Então a igualdade tá vindo no produto. O produto tá vindo igual. É chato você ver joguinhos de fazer joia, fazer roupa e não sei o que. Mas mas pra mim eu acho que isso é só pra familiarizar com a plataforma e ganhar dinheiro. Olha, eu não, infelizmente, eu não sei se eu tô errada, mas eu acho que o único tipo de jogo que, na minha visão, é pra meninos, é futebol. Tem muita menina que gosta de jogar futebol. Então, também. Eu não sei, eu não curto, a maioria das meninas que eu conheço não curte também, mas assim, porque não curte futebol, nem curte futebol, e assim, quando a gente tinha games, e até as games que eu ainda frequento até hoje, é só menino que procura futebol. Pode até, sim, algumas exceções, mas é o único jogo que eu vejo que não, esse, realmente esse aqui é direcionado pra meninos. Meninos, rapazes, mas porque, assim, no Brasil, todo menino tem que gostar de futebol. Desde criança, não, tem que gostar de futebol. É, porque se a criança começa a gostar de boneca, se a criança gostar de boneca, fica meio embaçado, né? Não, pô, né? Não você vai ensinar a criança a gostar de boneca, né? Mas já fica, assim, um rótulo, sabe? Não, você tem que gostar de futebol. Se você não gostar de futebol, você não é menino de verdade. Isso, isso mesmo. Eu tô brincando, né, gente? Eu gosto de futebol, mas acho que não tem nada a ver isso de o futebol ser um jogo específico pra homens, sabe? É, assim, não que ele seja específico, é que é muito mais raro você encontrar meninas jogando. Sim. Muito mais. É bem verdade. Assim como é difícil você encontrar um homem jogando esses jogos da Brás, por exemplo, sabe? As garotas, aquelas garotas que têm a cabeça gigante. Nossa, sei qual que é. Tá ligado? Sim. Já é difícil encontrar mulher jogando isso, imagina. Nossa, muito tosco, meu. Mas isso acontece, cara. Então, eu acho que assim, como eu tenho de exemplo a minha namorada que não gosta de... Ela não gosta muito de... Na verdade, ela não é que ela não goste de jogos, mas é que ela vê com uma coisa assim, muito... Ela não vê do mesmo útil. Modo como nós vemos. Ela não vê como algo muito útil, mas ela acha legal, por exemplo, Plants vs Zombies, sabe? Esses joguinhos mais simples, assim, que não precise muito que não precise de dedicação, sabe? Jogos não tão hardcore. Ela Sim. gosta de jogos mais... O Plants vs Zombies, ela só não jogou até o final, né? Porque pensa num jogo que fica hardcore. Não, a gente nem jogou Plants vs Zombies ainda, cara. Mas só por ver assim, ela já sentiu interesse. A mesma coisa como eu falei o Bayonetta. Ela viu o Bayonetta e curtiu a personagem e falou, eu quero ver você jogando isso porque eu achei essa personagem foda, sabe? Ela gosta, assim, de ver a ambientação dos jogos, ver os personagens... Mas de jogar, ela não pôde. É que ela não curte jogar mesmo, né? Exato. Ela gosta de jogar coisas mais simples. Assim. Um Donkey Kong, um Mario, alguma coisa do gênero. E tipo, pra matar tempo, né? Isso. É tipo, não tô fazendo nada e eu vou jogar um pouquinho. Então, mas aí não, eu não vejo não que ela não é uma menina gamer, mas é que ela não gosta, ela não é ligada a videogame, assim, como um cara também pode não gostar. Sim, exato. Quero saber, assim, de vocês, vocês já expressaram isso, mas ambas as duas têm vontade de ter algum videogame da geração atual, certo? Sim. Isso já é um grande passo, porque até então o pensamento às vezes era só o DS. O DS não é obrigatório, né, mas o DS é uma boa companhia. Com certeza, ainda mais quando você tá no ônibus. Então, hoje eu pensei nisso, porque eu nunca fui chegada em games portáteis, né? Só o Game Gear que eu tive, desse eu gostava. Caralho, ela teve um Game Gear, vaca. Eu tive, e eu gostava, hein? Nossa. E hoje eu fiquei, esse fim de semana eu fiquei muitas horas em ônibus e metrô, e aí eu pensava, ai, como eu gostaria de um agora, hein? Fui obrigada a ficar jogando... Pega um PSP ou um iPod, meu. Então, porque antes eu não curtia, né? Mas aí hoje eu pensei, vou precisar de um. Eu recomendo um DS, até porque é fácil construir. Nossa, né? Mas por que será que você ia... Eu acho que ele é nintendista. Por que será? Cara, meu DS tá aqui pegando poeira, eu tô jogando muito iPhone. E Kel, como é que você começou a jogar videogame? Eu comecei a jogar com 5 anos. Não que eu tenha muito agora, né? Mas tô com 5. Foi há 10 anos atrás, então? É, foi há 10 anos. Não, foi há 15. O meu pai comprou um Super NES. E, tipo, eu nem sabia de existência de videogame naquela época. Só sei que eu me encantei à primeira vista com Mario All-Stars, Mortal Kombat, Street Fighter 2. E a minha mãe tem raiva de Mortal Kombat até hoje, porque eu só ficava naqueles... Ela clama muito. Esses dias eu tava mostrando o vídeo do novo Mortal Kombat pra ela. Olha, mãe, você lembra desse jogo? Lembro. Você passava horas naquele videogame. E foi assim, tipo, eu não saí mais disso. Eu gosto até hoje, quanto mais sangue e violência, melhor. E é isso aí. Ah, olha isso, que absurdo. Cara, não tem coisa melhor do que você ter um dia estressante de trabalho, chegar na sua casa e jogar um Left 4 Dead 2 pra arrancar a cabeça de zumbis com katanas, entendeu? É verdade, meu. Isso é melhor. Foi a melhor coisa que inventaram o videogame pra isso, mano. Agora, eu entendo o sucesso do Wii, do Move e do Kinect. Porque imagina aquela galera que chega estressada de verdade, mais ainda que a gente. Os caras que, tipo, sei lá, o cara trabalha limpando fossa. Nos Estados Unidos, o cara que limpa a fossa, ele tem poder aquisitivo pra ter tudo em alta definição em casa, né? Imagina o cara chegar em casa, poder jogar videogame, se mexer e cansar ainda por cima, sabe? Porque pra mim, assim, eu não canso. O único problema do videogame mega hardcore é porque eu não canso. Então, tipo assim, eu fico jogando e jogando quando eu vejo 6 horas da manhã. Agora, se eu tivesse me mexendo, a época que eu tava empolgado com o Wii, nossa senhora, eu ia dormir cansado, feliz. Agora, quando eu sento no PC pra jogar alguma coisa, meu amigo, vão-se horas fáceis. É, eu só fico cansada porque a minha cadeira é meio dura, né? Aí entorta um pouco as costas, mas se eu pudesse, eu passaria horas e horas e horas jogando. Eu acho muito ruim. É, ruim por um lado, é bom pelo outro, mas eu sinto muita falta de quando eu sentava na frente do computador de tarde e só saía de madrugada, entendeu? Uhum. Eu sinto muita falta disso. E você, Kodoj, como é que você começou a jogar videogame? Ah, cara, assim. foi em outubro, né? Era outubro. Foi jogando no Mega Drive do meu primo. Era Nossa, Sonic. Sempre tem um primo, né? Era jogando Sonic. Eu adorei aquele bichinho azul com aquele moicano lindo. Nossa, eu preciso falar desse jeito. Você falando Nossa. Desse jeito, parecia que você tava mexendo no Atari dele. Além daquela games que você tinha com a sua família, como é que você começou a sua vida de gamers? Então, pra quem já acompanha o Nerdrop de Games aqui com a gente, já deve imaginar como que eu comecei, né? Como eu não tinha aquele primo que tinha um videogame, eu comecei na assistência técnica. Mas pra você saber isso, só escutando o outro cast, se eu não me engano foi o 4, e escutando até o final lá nos extras, aí você vai saber como que começou essa história. Aí a partir disso, aí eu ganhei, verdadeiramente eu ganhei, né, na época acho que foi o 3DO, e comecei no 3DO e parti pro Sega Saturn, e aí não parei mais. Era hardcore, jogou Sega Saturn. O que você jogava? O que você jogava no Sega Saturn? Vamos ver. Tinha todos os jogos. Primeiro que não eram muitos, né? Porque assim, foi muito rápido. Tanto 3DO pro Sega Saturn, depois já chegou o PlayStation, foi muito rápido. Mas eu jogava. Ah, eu sempre gostei mais de ação, gosto de corrida e luta. Cara, eu jogava no Saturno Guardian Heroes, eu acho. E, lógico, né? O jogo mais consumidor de horas de todos os tempos, Dragon Force. Dragon Force é um jogo que deve ter criado o caráter de muito gamer, cara. Que é um joguinho bom pra caramba, viu? O tema da próxima semana do Game Talk vai ser E agora Nintendo? Pois é, o que que isso quer dizer? Tá chegando um novo portátil, tá todo mundo brigando com celulares que rodam jogos fantásticos, você está trazendo só um videogame portátil que não faz mais nada e o console de mesa está parado na baixa resolução. E agora Nintendo? Que vai ser o seu controle de movimento? Não é mais novidade. Especulações, mande. O que vai acontecer com a Nintendo? Eu gostaria de agradecer aqui a presença direto do Action Nerds, com permissão de Léo Luiz. Permissão até parece quem manda nesse relacionamento, a gente sabe que é a Kel. Afinal de contas, ele perdeu o DS pra ela. Gostaria de agradecer. Considerações finais, um jabazinho pode fazer aí, Kel? Então, eu agradeço de coração o convite de última hora aí. Ai, que lindo! Eu tava com muita saudade de fazer podcast aí com vocês. Pessoal do Nerdrops, e quem gostou aí, quem tá em contato, é só entrar no actionnerds.wordpress.com que vocês vão encontrar muitas coisas legais por lá. Até que é um site legal, viu, gente? Vocês podem acessar lá, tem sempre... É, e tá tendo promoção pra você ganhar um Monopólio aí, se vocês quiserem participar, fique à vontade. Pois é, e se vocês gostaram da participação da Kel, que não mandou áudio para concorrer a virar um membro fixo no Nerdrops de Games... Mas, como ela ficou zoando todo mundo aqui como se estivesse em casa, se você não tem problema com isso, é só falar. Se você gostou da presença dela, mande e-mail, comente aí. E, por favor, né, uma salva de palmas para o grande retorno triunfal de Ira Croft. Aê, galera, valeu mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer a Kel. Ó, gostei da presença, mais uma presença feminina aqui no nosso cast. Vocês, uhul, meninas, que estão escutando o nosso cast, comentem, participem. Você, eu comecei assim aqui, a Kel, se tudo der certo, também vai continuar com a gente. Você também pode ser convidada a vir participar. Vamos levantar o poder feminino neste lugar. E expulsar o Vivaco e o Kodoji. Isso mesmo, vamos quebrar. Mas olha só, pra vocês expulsarem a gente, vocês têm que começar a editar primeiro, tá bom? É a única coisa que ninguém topa. Todo mundo fala, não, eu sou melhor que o Vivaco. Quer editar? Não, Kel, a gente vai fazer o seguinte, né? Pra que que serve os meninos? Se não é pra abrir vídeo de maionese, pra editar podcast, né? Com certeza. Mas falando sério, menino. Vocês não conseguem abrir vidro de maionese, tá mal. Não, é que eu ia falar azeitona, mas eu não gosto de azeitona, entende? Ah, mas Tive que trocar o produto. Mas então, meninas, falando sério, ó, a galera tá escutando, o pessoal tuita sobre o nosso cast, mas não tá comentando aqui. Meninas, entrem, comentem, deixem sua opinião, mandem e-mail, venha participar conosco aqui no Nerdrops de Games. E, de quebra, vocês também podem fazer uma visitinha lá no Caverne Ponto, conhecer a minha coluna nerd e participar lá também, beleza? Kodoji, já que a gente ficou suprimido e oprimido aqui, né? Vamos lá, faz as considerações finais. Fazer as considerações finais aqui pra nossa equipe Nerdrops, fazer uma propaganda da nossa familhinha, né? Os nossos queridos colaboradores que estão mandando muito bem, mandando notícia o tempo inteiro. Já temos uma equipe de mais de 378 colaboradores só fazendo as notícias do Nerdrop. Então, pessoal, hoje, dia 8 de dezembro, é aniversário do Marcos Melo, nosso ouvinte, que pediu nos comentários uma música. Então, hoje a Kel, infelizmente, não vai poder escolher a canção que embalará o fim deste Nerdrops. E o Marcos Melo pediu para que se tocassem o tema Kraid de Metroid na versão Metroid Metal. Ele fica paralaxamente agradecido. Para vocês que estão escutando, um abraço pixelado e, por favor, sobe o Metroid. normalmente as pessoas chegam e falam assim, é um prazer estar participando, né? Da... Oi, que saco, eu tô aqui. Eu poderia estar com meu namorado, mas estou aqui gravando podcast. Estou aqui com vocês. Não, ele tá trabalhando, então tudo bem, mas eu podia estar vendo o filme do Pelé. Nossa! Caralho, botou a gente pra baixo e já temos o primeiro extra no começo do cast de novo. Melhor do que Codojão. Cláudia. Okay. Cláudia? Você não viu esse videozinho? Eu vi, mas... Não, falando pro Kodoji. Gente, eu lembrei que eu tenho compromisso pra fazer, eu tenho que... Eu tô saindo do programa, tá bom? Vocês gravem sem mim. Não, fica aí, isso é legal. Fica aí, isso é legal. Fica aí fazendo papel de pedra. Pedra não, né? De janela. Fica aí, né? É legal te zoar. Kodoji, a última vez aí que a gente grava com mulher, hein? O que foi? Próprio? Eu tô falando próprio? Tá falando próprio. Próprio. Próprio. Tá meio misturado próprio. Com ópio, é, né? Sabe? É, então. Eu sou pró-ópio, cara. Eu sou a favor do ópio, sim. Vocês estão criticando. Horrível. Ah, então eu vou tirar tudo. Como isso. É que ninguém sacaneia ele agora, né? Eu sou sacaneado até a morte. Agora eu quero mais. Porque pra mim tem um botão aqui que aparece assim, ó. Finalizar a chamada. Pra mim o Kinect... Seria perfeito se ele fosse só interface. Se ele fosse mais barato, se ele fosse tipo R$100, eu comprava só pra Xbox, ligar, Xbox, iniciar jogo. Só pra ficar assim. Ia ser um saco na hora que ia gravar podcast, ia ter que desplugar, né? Senão, então, eu adoro jogar Call of Duty no Xbox. Aí ele ejeta, abre, bota o jogo, fecha, inicia o jogo, de repente eu tô na live morrendo. É porque é assim que acontece, né, de fato. Você fala, Call of Duty, sai um braço mecânico do teu Xbox, pega o jogo, coloca na bandeja, né, cara? É bem assim que acontece. Kodoji, tem dias que eu te odeio, viu? Eu sei, cara. Ok, ó, tá merecendo chute no saco. Pode deixar. É só eu conhecer pessoalmente. Dois chutes. Eu não vou mais pra São Paulo. Cancelei a Campus Party. Vou chegar lá e falar fino o resto do dia. Não vou poder nem gravar podcast ao vivo. Ai, gente, aqui é o Nerdrops Games.